aniversário. A gente vai cantar e vai sorrir. E Deus te abençoe neste dia. Nós queremos ver você sempre assim, flutuando num ar de felicidade. A presença de Deus no seu coração não é sonho, isto é realidade. Vem cantar comigo esta canção. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns, eu marquei seu nome no meu calendário. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns, eu marquei seu nome no meu calendário. Aniversário, a gente vai cantar e vai sorrir. E Deus te abençoe neste dia. Nós queremos ver você sempre assim, flutuando no mar de felicidade. A presença de Deus no seu coração não é sonho, isto é realidade. Vem cantar comigo esta canção. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns, eu marquei seu nome no meu calendário. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns, eu marquei seu nome no meu calendário. Parabéns,